Estamos de volta com o Réveillon do Pretinho, ao vivo para todo o sul. Não, cara. Ai, me esqueci, cara, esqueci. Avisar pra nossa audiência, a gente tava gravando o Réveillon do Pretinho agora há pouco, porque não vai ser ao vivo, né? Não vamos mentir pra nossa audiência. Eu acho legal mentir. Sim, eu construí a minha carreira mentindo. Eu acho que é legal manter a coerência. Não, cara, mas não podemos mentir. Estávamos sim gravando até agora há pouco em tempo real o Réveillon do Pretinho, que irá ao ar no sábado, dia 31 de dezembro, a partir das 10 da noite, para toda a Rede Atlântida. Sensacional, imperdível, o programa da virada do Pretinho Básico. 6 da tarde, estamos de volta com o Pretinho, agora com o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas. E aí, Mr. P? Bem, assim como é imperdível olhar o G1 e as fotos de retrospectiva do ano de 2011. Impressionante, que cara. É um absurdo de fantástico pela plástica, né? Muito bem. Agora, o G1 RS, né? É, aí vai lá nas fotos. Certo, e tal, né? Certo. Tu tá perplexo, né? Tu viu cada coisa ali, né? Exatamente. Eu te conheço, tu tá perplexo. Pá, absurdo, cara, absurdo. E tu, querido Amaral, como é que tá? Eu tô bem, cara, apesar que o Pretinho mente, né, cara? O Pretinho mente. Bem, influenciado, muito influenciado pelo Marcos Piangers, né? Eu fiquei chateado com essa informação que eu recebi. Que a gente não vai estar ao vivo aqui. Não, estaremos ao vivo, não posso mentir. Eu diferente do Marcos Pianjas, calquei minha carreira de 25 anos de rádio na verdade, né? Tirando! Na verdade. Porra, isso. É, se o cara diz isso, é mentiroso, né? O Alcemar tá com sono, né? Ah, tudo bom, Marcola? Beleza? Tudo bem contigo? Tudo certo, Alcemarzinho? Tudo bem. O Alcemar bebeu umas espumantes durante a gravação. Nós vamos ter que aguentar o bafão até as 19 horas. A Estrela Móvel deste Pretinho Básico das 18 horas, quinta-feira, aqui na Atlântida, é o meu querido amigo Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Lelê! Virar o ano, cara, e a batucada tá cada vez pior. Cada vez pior. Sem melhor, o porão é uma desgraça. É verdade. Quando tá o porãozinho aqui, vai que é uma bateria de escola de samba, né? É verdade. É um cavalo caindo na lomba. Mesmo, é isso aí. Mas segunda-feira, dia 2 de janeiro, o porãozinho já estará conosco. Já? Segunda, dia 2 de janeiro. Sem ser essa segunda que vem agora, na outra segunda. Ah, para que segunda. Não, segunda. Sabe que toda segunda. O ano começa domingo 1. Domingo 1. E tu sabe que todo mês que a segunda é dia 2. A sexta é 13. Exatamente. É isso aí, muito bem. Eu sei porque eu nasci numa sexta 13. Ah! Isso explica muita coisa. Tá explicado. O azar do mundo. É. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos até as 19 horas. O comediante Chico Anísio precisou voltar ao hospital. O Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 5 deste mês e teve alta ontem. Mas hoje precisou voltar para tratar de uma infecção urinária. Sempre tem uma mortinha no fim do ano, né? Sempre tem. Final do ano tem sempre uma morte, né? Pega o cara de surpresa, assim. Sabe quem é que morreu hoje, cara? Meu 13º safado. Falecimento. Cara, aliás... Dois dias durou o meu 13º. Aliás, faz uns 2, 3 dias que completou 10 anos da morte da Cássia Eller. Não, vai fazer 26 de dezembro. É um dia depois do Natal. Isso aí. Bom, enfim. É muito tempo, cara. Eu tava na BR-116. E tu viu que lançaram uma caixa de discos da Cássia Eller com o nome de Caixa Eller. Muito bom, né? Muito bom. Boa, bem legal. Ai, Dedé. Trocadalhos do Carilho. Eu achei legal. Eu gostei. Eu gostava muito dela. Faria melhor, Lelê. Cara, a melhor lembrança que eu tenho da Cássia Eller, cara, foi ela abrindo aquele show dos Rolling Stones, cara. Segunda turnê dos Rolling Stones que foi pro Brasil. Cuspindo e coçando o saco. Não, isso aí foi no Rock in Rio, quando ela abriu a noite do Foo Fighters. É verdade, tá certo. Mas ela tinha tanto saco que ela abriu... Testosterona. Ela abriu a noite do Foo Fighters e teve a cara de pau de tocar Smells Like Teen Spirit do Nirvana e botou abaixo. Demais. Eu conheci a Cássia Eller pessoalmente quando ela ainda era... Um barbeiro, bem, né? Mulher, não. Barbeiro fazendo a barba. Não. Ainda não, antes disso. Ah, ela era mulher disso. Ainda. Era mulher ainda. E eu era realmente... Não tinha se desiludido ainda. Com ela. Eu achava e continuei achando fazer o quê. É, o fato dela ter assumido a homossexualidade não importa. Mas uma mulher linda, bonita, forte... E maravilhosa. É isso aí, né? Maravilhosa, obrigada pelo tempo. E tipo assim, pô, uma artista que teve a capacidade de fazer uma versão ao vivo de um artista como Nirvana. Beijava na boca, era incrível. Obrigado, Neila. A primeira música do acústico dela, vocês devem lembrar, é uma música da Edith Piaf. É isso aí. Olha o trânsito dela. É a última frase da vida da Edith Piaf. Ela... Não me arrependo de nada, né? A própria Casella dizia que ela não se considerava nem roqueira, nem pop. Ela transitava em tudo que ela gostava. Transava tudo. E por falar em arrependimento, rapidamente aqui com os 6 amigos que nós temos na mesa. 6, né? 3, 4, 5, 6. Tá bem. Tu te arrepende de alguma coisa na tua vida, Mr. P? Direto, assim, não. Não? Pensando, talvez encontre alguma coisa. É. E tu, Alcimar? Não, me arrependo, não. Não te arrepende de nada. E tu, Marcos Pianjas? Eu me arrependo de quase tudo. Quase tudo, é? Quase tudo, me arrependo. Pô, mas aí o cara vira um infeliz. A minha vida é um conto de falhas. E tu, Lelê? Cara, eu me arrependo de várias coisas. É. Várias coisas que eu poderia ter feito diferente, não fiz, errei. E tu, Amaral? Evidentemente que sim, né? Sim. Claro, com certeza. Tá certo. E tu, Alexandre Fetter? Eu me arrependo especialmente das coisas que deixei de fazer. Aí, ó. Baita frase! Câmara dos Vereadores aprova projeto que torna obrigatória a instalação de desfibriladores em locais públicos. Boa. Maravilhoso. Boa. Adoro um desfibriladorzinho. Pra quem não tá ligado, o que é um desfibriladorzinho? É um vibrador. O desfibrilador é um equipamento para atendimento de pessoas com parada cardíaca. É aquele troço que dá choque, né? Isso. Eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal. Por quê, Marcos? O desfibrilador. Desfibrilador. Por quê? Por que ele é legal? Desfibrilador é legal. Por que o desfibrilador é legal? Porque a gente tem medo de muita coisa que vai matar a gente. A gente tem medo de avião, tem medo de ser atropelado. Normalmente ele não vai morrer das coisas que a gente tem medo. Jacaré, eu tenho medo de jacaré, mas não vai morrer de jacaré. Vai morrer provavelmente do quê? Coração ou câncer. Provavelmente o cara vai morrer. O coração é a parada que vai te matar, né? Ataque do coração, ele vem e vai te atacar. Quanto menos espera, tem um ataque. Ele te ataca. E o que o desfibrilador faz? Ele apavora o coração só tem medo disso. Isso aí. Né? Que ele vai te atacar, aí vem o desfibrilador. Não é nada. Para! E ele segue batendo. É isso aí. Fica ali. Exatamente isso. É a única coisa que o coração tem medo é desfibrilador. O projeto torna obrigatória a presença dos aparelhos nos prédios da Câmara Municipal, Prefeitura, Estação Rodoviária e Aeroporto Salgado Filho. Mas aí eu já não concordo que pode salvar a vida de um político. Eu também acho que na Câmara e na Prefeitura não tem que ter. Daí não vale. Bem como em universidades públicas e privadas, hipermercados, supermercados e também shopping centers. Ah, para! Também deverão ter desfibriladores nos locais onde forem realizados eventos com concentração superior a 2.000 pessoas simultaneamente. Ó, produção. Ou seja, por exemplo, o Bar Opinião em Porto Alegre, por exemplo, já vai ter que ter um desfibrilador. Eu já dou aqui a dica pro pessoal da produção da Balada do Pretinho já levar o seu também, próprio. Também, porque tem gente que morre do coração na Balada do Pretinho, é impressionante. E é sempre no mínimo 2.000 pessoas, né? Tranquilamente, obrigado, Lelê. É verdade. Mas a Mika, tu pode fazer o desfibrilador com... Fazer o quê? Desfibrilador. Com choque de verdade, 220 volts. Legal. Ali, mais fácil, pega dois fios desencapados. Nas orelhas. Tá certo. Dá uma batida. Nas orelhas. Índice de atrasos no aeroporto Salgado Filho é superior a 30%. O problema é reflexo do protesto dos aeroviários em Congonhas, hein, ó... Batista. Os aeroviários também, vou te contar. Prefeito sanciona aumento do salário dos vereadores de Blumenau. Tá na hora de sancionar, tá acabando o ano. Estamos ganhando pouco, reajuste começa a valer em janeiro de 2013. O salário dos vereadores vai passar de 7.436. Vai passar para 7.436. E o salário do presidente da Câmara vai pular para R$ 9.019. 10 pau, não, meu. Esse aumento, 10 pau, quase. Vou pular 10 pau. Esse aumento não é para eles. É para pro próximo mandato. Dá no mesmo. Que muda, é. Ok. Não, mas é pro ano que vem. Mas é pra 2013. 2013. O ano que vem, que vem. Pro próximo mandato. Não é pra, certo, isso aí. Que muitos deles vão concorrer à reeleição, né? Sim. Não, e mesmo assim, é maneiro, entendeu? Aí, pra categoria é maneiro. Pô, maneiro. Porque eles dizem assim, nós aumentamos lá ano passado, aí há 4 anos, vamos supor, que alguém se eleja, tem que aumentar aí, tá? E assim vai, né? A turnê mundial 360 graus, Mr. P, do U2, foi a mais rentável de 2011. A banda arrecadou quase 300 milhões de dólares. Nossa. Numa conta rápida aqui, dá quase 550 milhões de reais. Isso é pra, esse aumento é pra eles. Em apenas 44 shows com ingressos absolutamente esgotados. Só 44? 3 milhões de pessoas assistiram aos shows do U2 em 2011. A gente se lembra que no começo do ano o U2 marcava show em São Paulo e esgotava ingresso. Ah, não, agora o show é esse. Esgotava ingresso. Isso aí. O show é, teve uns 11 shows. Pô, mas só 44 shows, cara. Tem 52 é porque, é porque a estrutura de montagem é que, cara, é absurdo. Cara, sabe que esse show era pra ter vindo pra Porto Alegre? Exatamente. E não veio, tinha. O contrato estava na mesa de um produtor local aqui e não veio porque não tinha tempo hábil pra desmontar e montar entre São Paulo e Buenos Aires. Puta, isso aí. Que pena, né? É. Que pena. Vendo ali. É um absurdo a estrutura. É um troço assim, ó. Fica olhando, tentando entender como é que montaram tudo. A pergunta que vem agora é o seguinte. A engenharia daquilo ali é inacreditável. E agora? Sim. Depois disso, você vai fazer o quê, o YouTube? Mas essa pergunta se faz a cada turnê do YouTube, vocês já repararam. Mas é que agora eles chegaram no 360, deram a volta e não tem mais o que fazer agora. Não sei. Ou eles voltam pro uma... De volta ao começo. Nem 520 graus. E essa turnê que inspirou o palco do planeta, né? Isso mesmo. O palco giratório, o palco central do planeta. É, aliás, surpresas. Ah, olha! Surpresa no palco do planeta este ano. Surpresa! Olha a surpresa. A galera a única coisa que eu posso dizer é que não será novamente aquele palco 360. Não será o palco 360. Olha. Sério. Hoje é dia de começar a degelar o peru. Bota o peru pra fora. Não sei de vocês, mas o meu peru já tá fervendo. Meu peru tá duro ainda. O ideal é retirá-lo do freezer e deixá-lo descongelar aos poucos na parte de baixo da geladeira. Ah. O cálculo é de 8 a 12 horas de descongelamento para cada quilo de peru. Ah, você tem que pesar o peru, é isso? Portanto, se o seu peru tem 2 quilos, peso considerado suficiente para 4 pessoas, cada pessoa comendo 500 gramas. De 4? De 4 pessoas, exatamente. E você pretende assá-lo na noite do dia 24? É, hoje à noite é o ideal pra você tirá-lo do freezer e botar na geladeira. Ah, olha aí, olha aí fora. Não retire o peru da embalagem enquanto ele está descongelando. Tem que deixar o peru lá dentro. Lá dentro. Outra coisa muito importante: não tire o peru do freezer e coloque no forno de micro-ondas direto. Não faça isso. Outra coisa, não encape o peru com ele mole. Ele mole não pode ser encapado. Não pode. Ele duro tem que encapar. Como é que faz aí o peru? Tira o peru e bota direto no micro-ondas. Não! Não, acabei de dizer que não. No micro-ondas pode. Não pode. Não pode. Pra dar explosão, ficar uma merda. Ainda nem no forno, espera descongelar na geladeira. Tem que tirar hoje. Pois é. Não dá pra deixar no sol. Bota no defrost. Deixa no sol com esse calor todo. No peru do sol. Ainda tem aqueles peru que saltam um negocinho assim quando ele tá pronto? Tem. Mas eu já uso a técnica do gatinho, né? Eu ponho um gatinho junto no micro-ondas. Quando começa a gritar muito, é porque tá pronto o peru. Tá pronto o peru. Boa, muito bom, Almir. Muito legal. Bom, era isso, tá? Muito legal. Sem se dizer muito legal. Que legal. O cara que fala muito legal, porque muito legal. Sensacional. Não há mais tempo! Lá vem ele, cara. Lá vem ele o quê, meu? Não, dá uma boa. Não, não começa. Qual é a vinheta aí? Não há mais tempo, Flatus do dia! Eu nunca pensei que eu vou sentir falta do cachê, cara. Fatos do dia, o Pretinho Básico, hoje com Jerimum. Ai, que bom. Cara, não começa, né, meu? Cuida aí, ó. Esse é o galo, meu. Esse é o galo. Vai cantar vai, muito meu galo. Que vem. Vamos seguir em frente com os fatos. Vambora, Jerimum. Tu que manda aí, Jerimum. É o teu momento, Jerimum. Agora sim. Filha. 10h33 da manhã. Diego Pombo Malha, em Academia de Salvador. Maravilhoso. O que ele prefere fazer o voador, né? Ele malhou e cagou em todo mundo. É o Diego, Pombo. Quem é isso, Alcimar? Tá malhando Pombo e cagando, né? Quem é o Diego Pombo, cara? Cara, eu faço a mesma pergunta. Ô, Peter, assim. Quem é o Diego Pombo? Diego Pombo? É. Diego Pombo. Não é o Diego Alemão do BBB? Diego Pombo, meu. Diego Pombo. Eu disse Diego Pombo, meu. Não, Diogo. É Diogo. Ah, não. Diogo agora Pombo. Mudou, né? Eu não sei também quem é. Pomba. Diogo, né, Alcimar? É o Diogo. Gosta dele? Cagalhão. Qual é o número, Diogo? É um cagalhão. Qual é o número? Bitola 11. Meio-dia e 56, Irã Malfitano compra lingerie com a mulher. Ah, quer que pausagem, irmão? Ele ou ela? Cara, isso aí é problema deles, não é teu. Obrigado. Quer saber de alguma coisa? Tu liga pra eles, cara. Tem o telefone deles. Sempre muito simpático e muito doce. É, muito amável, o Gilimon, né? Cara, sou ou não sou, isso é problema meu e não teu. Faz o que tu acha melhor e eu faço o que eu acho melhor. Beleza. Tá legal? Eu gosto muito de ti. 14h34! Marcos Frota curte dia de praia com o filho. Oh, e aí, Lelê? Ah, pô, grandes Marcos Frota. Filho de Carolina Dickmann, maravilhoso. Irmão do Alexandre Frota. Não, ex-marido da Carolina Dickmann. Filho que ele estava junto, imbecil. Não, Marcos Frota curte dia de praia com o filho. O filho é filho de quem? Não sei, cara, porque Carolina ele casou de novo. Carolina Dickmann, é isso que você estava falando. Tu tem certeza, sabe qual é o filho, meu? Beijo pra Maria Júnior. Não sabe, cara. E um beijo pra Leila Lopes. Onde será que anda a Leila Lopes? Vamos seguir aqui, meu. 16 e 12. Belo curte piscina com o Graciane. Oi, a que horas, irmão? 16 e 12. Sabe que o Belo só toca cavaquinho, né? Porque por quê? Porque tá sempre algemado, né? Então é o que dá pra tocar. Cara, tu é muito engraçado, velho. O Belo não tá mais com a Viviane Araújo? Claro que não, né, meu? Ô, Amaral, derruba a temperatura, tá muito calor aí, cara. Ô, temperatura, chega aí. Tá, fica, vou parar de estragar aqui. 21 graus. Cara, vocês só me deixar fazer o troço aqui. Ô, Jerimão, vai lá, Jerimão. Não, é, vai lá. Vai lá onde, cara? Teu aí, Jerimão. Tô fazendo, cara, mas você tem que prestar atenção no que eu tô falando aqui. Ô, Jerimão, mas nós estamos prestando, cara. Falou agora aí do Ayrton Senna, manda bala. Mas que Ayrton Senna? Não falou do Ayrton Senna, claro. Repete a do Pombo lá, aquela. Pombo. 10h33, Diogo. Não, de novo não. Não te mete. Foi o Piangers aqui que pediu. Pediu, ele quer ouvir. Faz desde o começo. 10h33, Diego Pombo Malha Academia em Salvador. Ah, boa. Pelo amor de Deus. Tá, e agora? Lelê, presta atenção. Nada mais, nada menos que. Nada mais que 15. 16. Era 18 e 7. Quanto? Olha aí, meu. 18 e 7. Olha aí. E essa é pra você. Que a sogra ligou, disse que vai levar o namorado novo pra passar na festinha de Natal. E o maluco enxágua. E aí já pediu pros netinhos chamar ele de vovô. Pra ele se sentir. Que roubado. A família. Brincadeira, hein, bicho? Olha aí. Kaique Brito mostra corpão em dia de praia. Aí, cara, grande cara. Isso é sacanagem, porque todo mostrando dia que eu venho corpão aqui, às 6 da tarde, tem uma notícia desse caiaque aí, cara. É o Kaique. Cara, mas ele não tá é caiaque. Tá, entendeu? É o Kaique. É o cara, meu. É o cara. Tem o quê? Kaique Sombrito. Quer manchetezinha contigo aqui? Não, fala mas pô, cara, fala de algum outro cara aí. Então fala quem são os outros. O Diogo Pombo é árbitro de futebol da Série A e modelo. Ah, ele voa em campo. Bonitão. Bonitão. Sabe qual é ele, né? Sabe qual é ele, né? Não faço a mínima ideia, cara. Não entendi nada. Pra mim, o árbitro mais bonito da Série A é o Roberto Lopes. É o Carlos Simão. Vai. É o Thiago Beltrão. Não, o Carlos Simão não é o mais bonito, mas a filha do Carlos Simão é uma das meninas mais bonitas. Vocês que estão falando. Ele menor tá nos de ouvindo, idade, ele menor. Tá nos ouvindo não agora. É e depois vai vir pra cima de vocês. São vocês que estão dizendo. Eu não tô vendo nada, bonita, eu não disse né, nada, eu não sei de nada, eu não me meto com nada. Valeu, Jerimão, obrigado. Cara, fica a tua. Deixa que eu dou tchau pro Fetter aqui. Entendeu? Tchau, Jerimão, obrigado, valeu, abraço. Volta amanhã aí. Aí o Mudinho, obrigado. Mudinho. O que diz o Mudinho? Viu na frente de uma escola, ensinamos mudo a falar. Ficou empolgado, entrou na hora e tal, a professora, por meio de gestos, né? Ficou ali. Dizendo, ó, pode começar imediatamente e tal. Ele gostou da ideia, pá. Nisso ela pede licença, pega um machado. Ó, o Mudinho, ó, o machado. Pega o machado e vai dar na cabeça do Mudinho, Mudinho. Aí a professora pro Mudinho, ótimo, amanhã você vai aprender a falar o B. Que sacanagem, cara. Ué, qual será o método de amanhã, né, cara? Falar o B, né? O cara falar B! Amanhã eu conto pra vocês. E aí, quem tá aí? Sou eu, aqui fala, sou eu. Fala, seu Marzinho, fala. Olha aí, ó. Olha, e hoje é boa, hoje a frase é boa. Hoje é boa. Hoje a frase é boa, hoje a frase é nossa, é de quem quiser, quem vier. E essa rima também, ó. Pensa que a vida é bonita e a espera nem sempre é vã. Mas meio Silvio Santos, não, ele tá perdendo. É que já começa samba, rindo. É que eu começo a rir. Pensa que a vida é bonita e a espera nem sempre é vã. para aquele que acredita na surpresa da manhã. Você mata. Tu tá te revelando uma bichona, né? Todo respeito que as bichonas merecem. E ele tá influenciando o Zacarias, todo mundo. O Antônio, tudo virando bicha, ele né? Ele tá cara? Tudo virando bicha, cara. É impressionante. Mas ainda bem que o servidor não, né? O servidor tá ali funcionando a pau ferro. Ah, eu acho muito engraçado isso. Não deixe que a tristeza do passado e o medo do futuro te estraguem a alegria do presente. Nossa, mas ele não entende, né? Tá bonito. Mas ele passa a informação, ele diz que é isso. Ele passa a informação com emoção, mas não entende bolhufas. Ele se concentra e não ri até o fim da frase. Vai, tá bonito, eu tô gostando. Uma gama de exemplos vale mais. Uma gama de exemplos vale mais que uma tonelada de conselhos. É verdade, Alcimar. Não dá pra entender onde Alcimar, tu bebeu demais, né, Alcimar, na gravação do Réveillon, né? Tu tá liberado até, Alcimar. Por que é isso? Quer ir embora, Alcimar? Não, não quero não. Cara, por que isso aqui? Eu não entendo. E aí, Lelê? Pô, cara, deixa eu mandar um abraço aqui, cara, pro seu Zé Aveline Neto, cara. Pô, nosso querido Aveline. Da revista Gol, cara. Tem Gol. Ele nos trouxe aqui a revista Gol com o D'Alessandro na capa, matéria sobre o gauchão. Cara, eu tava olhando aqui, é a edição número 165 da revista. Demais, né? É da revista Rede. É uma revista mensal. Gol. Não é Rede. Não. Cara, são mais de 13 anos mantendo a revista. Um abraço, seu Zé Aveline, que divulga o futebol gaúcho. Um mês a capa é colorada, outro mês a capa é gremista, outro mês é seleção brasileira. Um abraço, seu Zé Aveline. Muito bem, Lelê. O rapaz resolve reunir toda a família para revelar uma informação de extrema importância. Bah. É o Pedro. Pode ser? No dia combinado chegam tio, tia, primo, avô, todo mundo espremido na sala aguardando notícia. Daí chega uma grande assim, ó. É o seguinte, galera. Eu vou ser curto e grosso. Ai. Tchê. Meu médico falou que eu vou morrer daqui a 6 meses. Bah. Cara, daí foi aquele clima, cara, as pessoas chorando, todo mundo querendo abraçar, beijando. Vem cá, meu querido. Aí ele abraça todo mundo, beija todo mundo, as pessoas olhando pra ele com aquela carinha assim, desesperada. Ele, tá, para agora, para aí. Eu tava brincando com todo mundo. Eu só queria dizer, mas é que eu sou gay. Não! Eita! Amanhã, ser o Pedro, né? Amanhã, 1 da tarde, tem o Amigo Secreto do Pretinho Básico. O Mr. P vai estar aí! O Cid vai estar aí! Presidente Lula vai estar aí! O Clô vai estar aí, Clô. Sim, meu amor, vou estar aqui. O diretor, eu já bebi um pouquinho com o seu ano, hein? Já dá pra ver, né? Estou um pouquinho alterado. Não perca amanhã o programa mais legal do ano, Amigo Secreto do Pretinho Básico, 1 da tarde, ao vivo. Muito bem, Maurício Amaral. E no sábado, dia 31 de dezembro, não esqueça, vou me tornar repetitivo. Não vou falar. Nós já gravamos hoje, então, o Réveillon do Pretinho Básico, sabadão, 10 da noite, 31 de dezembro. Você não pode perder. O Réveillon do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. A primeira é a seguinte aqui, ó. Conto com a colaboração de vocês para me ajudar a vender meu carro. É uma EcoSport 2.0 XLT 2008 completa. Mascarela. 37 mil quilômetros. O valor do mercado é 42, mas tô pedindo 39.500. Vai vender. Tô vendendo para investir no meu negócio, que é uma academia de musculação. Quem tiver interessado, uhul, escreva para vendoecosport2008@hotmail.com. Baita carro. Como ouço todos os dias vocês enquanto dirijo o meu caminhão, gostaria da ajuda de vocês para vender o meu Palio. Ano 2009, modelo 2010, pois estou precisando dar uma reformada no potente no caminhão e como o carro é menos usado atualmente, quero vendê-lo por R$26 mil. Carro impecável, 2009, um Palio 2009, modelo 2010. É o caminhão? O caminhão. E-mail então é o seguinte, o carro é impecável, Palio, tá? Único dono, 66 mil quilômetros, todas as revisões, inclusive a de 60 mil, foram feitas na concessionária. Mando fotos por e-mail aos interessados. lindopalio2009@hotmail.com. Show de bola. lindopalio2009@hotmail.com. 6:30 da tarde, Almir, e aí? Quem é que é? Ô, Almir, tu tava na gravação do Réveillon também, né? Não fui. Tá, foi sim, Almir. Foi, Almir, tu tava lá, te ouvi, claro. Eu achei que eu tava no Oliveira. Tu tava bebendo uísque com Red Bull. Eu achei que eu tava no Oliveira. Chica ali era o Oliveira. Parece o Oliveira ali embaixo. Ah, é? Parece ali o Cafofo do Couto. Cafofo parece o Oliveira. Do Couto, é. É igual o Oliveira. É bem legal ali. Cheio de coisa largada, tem uns papel escrito. É bem legal ali. É show de bola. É o Cafofo do Couto, mas é um Cafofo legal. É. Tem a foto da Gisele Bündchen pelada. De foto da Gisele Bündchen, não. Ela não tá pelada, ela tá usando um absorvente. Um absorvente, exatamente. É, ali, né? Show de bola, bonito lugar. Bonito lugar. Lugar bonito. Bem, é salubre, tá, a gente costuma dizer que o lugar é salubre. Salubre. É o... É que nem a água, né? A água é salubre. É, salubre. A maionese ali do Oliveira também, também é. Também é salubre. É salubre. Que, salubre vem de salud, uma saúde. Uma maionesezinha, né? Estragada com essa temperatura. Vem de salmonela. Isso, sensacional. Gente, quem aqui nunca sonhou em botar o pé na lua? Pé na lua. Todo mundo já sonhou, eu por acho. Por 10 mil reais, a Mickey tá botando seu pé na lua. Ah, não brinca. Juro pra você. Tá brincando. É verdade. Mas eu não perco o pé, né? Não perco o pé. Infelizmente, perde o pé. Ah, que isso? Infelizmente, nós tiramos, serramos assim, com o serrote seu pé e levamos numa missão que vai ter agora, a última missão da NASA. A gente coloca numa mala e joga o seu pé na lua, gente. Você vai poder ganhar muito dinheiro depois, dando entrevista como um homem que botou o pé na lua. Só 10 mil reais, isso vem recuperado rapidamente. Vai ser uma das poucas pessoas, aliás, duas pessoas que botaram o pé na lua. Exatamente. Não, teve mais, eu acho, né? Mas, não, o pé, acho que não. Mas acho que os outros desceram também. Desceram também, né? Pô, estavam lá, né, cara? Ah, não sei, né, cara? Ah, vai dar. Teve um cara que foi até lá e não desceu. É, se sou eu, já faço um coração na areia lunar. É, vai no inferno, beijo o diabo. Escreva, é nós na fita. Mas eles não foram, não é mentira. Na areia. É mentira. Não escreveria Almirquetin. Almirquetin mania. Imagina, bota a bandeira da Almirquetin lá. Demais, hein? A bandeira é aquela ali. Meu pezinho já tá indo. O pezinho já foi. É verdade, tu então já foi pra lua, né? Quem não sabe, perdi o pé, né? É verdade. Já hoje tu caminha mancando, né? Caminho mancando por causa do... E nós estamos atrás de alguém, né, que esteja disposto a bancar uma prótese pra Almir. Como é que tu caminha aí, meu? Caminha assim, né, cara? I wanna get it, no. Zangin, dangin, dangin, dangin, dangin, I wanna sag it, no. E agora? And I put the... É a hora que ele para e dá a voltinha, né? Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 20 minutos para 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Oh, doutor Alceu, traz pra gente alguma notícia interessante sobre o mundo da bola aí, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Doutor Peter, o Figueirense comprou 3, doutor Peter. Aê. Opa! E a gente não falava nada do Figueirense, agora comprou 3, olha aí, hein? Deu 11 e comprou 3. O Guilherme Santos, o Toró e o Luiz Fernando. Ah, o Toró, hein, cara? Toró. Vai chover. Estão todo com a camisa nova do Figueirense hoje, doutor Piangas. Show de bola, apresentação bonita. Bonita, doutor Piangas. Macredo, bonito o Toró também. Toró é bonito. Negão com a pele lustrosa, opa, bem bonito. Eu adoro, meu amor. Doutor Peter. Pois não, doutor Alceu. O Grêmio quer contratar o volante Léo Gago. Ah, o Léo Gago? Tá, esse demorando... cara é bom, cara. Esse cara é bom. Tá demorando a resposta dele. Cara, é bom chutar bem de fora da área, fez vários gols de fora da área já. Tira. Desde a época da... Sério, cara? Baita jogador. E o Andrezinho, você foi pro Botafogo. Você foi, pô. Muito obrigado por tudo, Andrezinho. Valeu, Andrezinho. Obrigado. Bolívar ia pro Flamengo hoje também, né? Isso. Não fechou o Bolívar? Ainda não. Muitas pessoas da torcida colorada reclamando da morosidade da direção, cara. Mas eu penso que a direção não tem que contratar muito, não, cara. A gente tem 30 dias agora pra um jogo. Exato. Já. Tem daqui a 2 semanas, um início de pré-temporada. Cara, é melhor já entrar, o time tá entrosado, vai entrar o Dagoberto. O Kleber permanece. O Kleber tem que ficar. O Kleber fica. E outra coisa, a pré-Libertadores ela é mais difícil que a fase de grupo. Sem dúvida. Porque são dois jogos, é pai, pum, perdeu, papum, caiu. Aliás, o primeiro jogo no Beira-Rio aqui, o Inter tem que fazer um placar elástico pra chegar lá meio que garantido. Não é ruim o Once Caldas, né, cara? É ruim. E a altitude, altitude. É, altitude. O time morre lá. O Palcão vai pro Atlético pra Lampia. Pô, que legal, cara. E o Jorginho da Figueira. O Falcão. O Paulo Roberto. Vai treinar o Atlético Paranaense. E a gente não falou pra onde vai o Jorginho, né? Que saiu do Figueira. Vai pro Japão. Vai pro Japão? Kashima Atlas. O cara surge no mercado, ganha destaque e vai sumir. Agora. É que ele pensou que ia pro São Paulo. E aí pediu demissão do Figueirense. Só que o São Paulo manteve o Leão. Aí ele ficou sem ter pra onde ir. São Paulo mantendo o Leão. Mas lá onde ele vai treinar é o time que ele jogava no Japão. Não, tudo bem, mas é que eu digo assim, pra efeito de mercado, a gente tem uma carência de novos treinadores no Brasil, isso é fato. E aí o cara surge, grande destaque desse ano. Aí vai pro Japão agora. Ah, a gente esconder. A gente não falou sobre o Internacional, que tem notícia sobre torcida também, né? Parece que o Hierro saiu da torcida que foi mandada embora. E agora tem um novo líder de torcida que vai tentar arrumar as coisas ali na Guarda Popular, é isso, Leandro? Cara, eu tô por fora, não tive acesso às notícias hoje, mas acho que com agora o indiciamento e tal, tem que surgir um novo líder, porque a Popular parece não pode acabar. Parece que vai ser o I-acerto agora, né? Tirar o erro pra botar o I-acerto. Né? Ai, Dedé. Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alcinha, muito obrigado. O doutor Maurício hoje aí bebeu arte, doutor Pepe. Pô, doutor Alcinha, o que é isso? As pesquisas mais inusitadas de 2011. Manda aí, Piaget. Escritores fazem menos sexo. Ah, é, claro. Levaram as noites escrevendo. Abraço pro Davi Coimbra. Ó, meu, deixa eu perguntar aqui várias... Ah, desculpa, querido. São várias. Desculpa, eu pensei que fosse uma. As mais inusitadas de 2011. Então, as, plural. Ok, ok. Várias. Jogar videogame pode engordar. É verdade. Cheiro de cu que deixa as pessoas mais boazinhas. Cara, eu adoro cookie, cara. Cookie é bom. Cookie é cheiro bom de cu demais, que deixa as pessoas mais boazinhas. Aqueles cookies que vem com uns pedacinhos de chocolate, tá uma ligado? Uma delícia. Meu Deus. Cocôzinho. Meu. Quanto mais bonito, maior o salário. Ah, olha pesquisa aí. Não seria o contrário? Não seria o contrário? Quanto maior o salário, mais bonito? Quanto maior o salário. Tá, talvez da Globo. Quanto na mais Globo? Salário, mais bonito também. Eu acho que talvez da Globo seja assim. Na quanto Globo. Mais bonito, mais alto mosquito salário. Mosquito prefere sangue de quem bebe cerveja. Olha! Ah, isso é fato. Pesquisa de 2011. Olha aí. Sorriso verdadeiro dura apenas 4 segundos. Mais uma pesquisa. O resto 2011. Vira sorriso amarelo, né? E quem tem olho claro tem mais chance de virar alcoólatra. Teu caso, né, Marcos? O meu e o de muita gente, né, Alexandre? Não gosto de que façam piadas com... Dos teus olhos. Tá bem. Esse aqui é um problema crônico de muitos brasileiros. Tá bom. Aí o cara chega pra Deus Todo-Poderoso e pergunta: ó Deus, Senhor Todo-Poderoso do Universo, por que fizeste minha mulher tão linda? Simples. Para que você pudesse amá-la sempre. Ah, muito bem. E por que então, Senhor Deus Todo-Poderoso do Universo, a fizeste tão burra? Para que ela possa amar você. Obrigado, Sidão. Segura aí que daqui boa a pouco noite. Tu vai brilhar muito aqui no Pretinho, Sidão. Vamos ver aí, Alcimar. Olá! É o Antônimo! E o Antônimo Gourmet! E olha, não podia faltar uma receitinha de Natal aqui! É importante, Antônio! É isso aí! É a rabanada com vodka! Nossa! Com vodka? Olha aqui os ingredientes! Com vodka! Com vodka! Tem rabanada com vodka! Pra criançada! Não é vodka! Criança. Não é vodka! Pra criançada dormir cedo no Natal! Rabanada com vodka! Olha aqui, ó! Os ingredientes. Vamos ver, anota aí. 3 pão dormido. Como é que eu vou botar os pão pra dormir, 3 cara? Pão dormido. 3 pão dormido. Põe um dormido. Edredom neles e põe uma musiquinha bem tranquila. Isso. Dorme? Põe edredomzinho, dorme. Uma luz amena. Bota Beatles for Babies. Isso. Bota a cachaça no bico do pãozinho ali. Então, bota os pão pra dormir. 2 xícaras de chá de leite. O que, que é chá de leite? Tem, eu não sei o que é. Cara, chá de leite. Duas xícaras de chá. Isso. 2 xícaras de chá de leite. Ah, entendi. É o pior cozinheiro. Muito bom. 2 xícaras de chá de leite. Chá de leite. Ah, entendi. 1/2 xícara de chá de açúcar. Chá de açúcar. Hoje que eu compro chá de açúcar. No canavial. Tem que achar esse chá de açúcar, eu nunca vi. 1/2 lata de leite condensado. 1/2 lata? Eu tenho 1/2 lá, tenho 1/2. Usei 1/2 ontem, tem 1/2 lá hoje. Tudo babado. Óleo. Óleo de carro. Óleo de pé, de pele. Óleo sintético. Óleo bronzeador. Bronzeador de carro importado. 30, 40? É, 30, 40, 8, 12. Não. 2 colheres de sopa de canela em pó. Canela em pó. Altamente abortivo. Você só que é grávida não usa a canela. Não usa. 3 ovos. Puta, sério? Só tenho 2. Vai ter que pegar 1. Eu só tenho 1, então fechou. Pega o meu aqui, Pio. Eu te empresto. Não. Uma garrafa de vodka e uma mulher. Aê! Mulher? A última? Como é que é a última? Uma garrafa de vodka e uma mulher. Uma mulher. E uma mulher. É o modo de fazer, sabe o que é? É inusitado essa piada aqui, ó. Tranca a mulher com os ingredientes da cozinha, pega a garrafa de vodka, senta na sala e meia hora tá pronto. Aê! E acabou! Pega um é bico boa. Pra botar na vodka e vai mamando aquela vodka. E compra a garrafa de vidro, sabe pra quê? Pra quê? Se não ficar bom, joga na cabeça da mulher. Que isso, Antônio? Tem que ter um toque bruto no final. Tá louco, não. Calma, calma. E aí, Marcola? O cara se matou e deixou uma carta pros outros amigos. Tirei minha vida porque em poucos dias eu não sabia quem eu era. Eu tive a desgraça de me casar com uma viúva que tinha uma filha. Meu pai também era viúvo. E aí ele se apaixonou pela filha da minha mulher. Assim a minha mulher acabou sendo sogra do meu sogro. A minha enteada virou a minha mãe e meu pai, consequentemente, meu genro. Tempos depois a minha madrasta trouxe ao mundo um menino que era meu irmão. E ao mesmo tempo era o seu avô, né? Consequentemente, tornou-se meu genro. Tempos depois, a minha madrasta trouxe ao mundo um menino que era meu irmão e, ao mesmo tempo, eu era o avô do menino, por ser ele neto da minha esposa. Depois, a minha esposa teve um menino que, além de ser neto, era irmão da minha madrasta, portanto, cunhado do meu pai e tio do meu filho. Meu Deus. Então, aquela que era minha madrasta era sogra da sua própria mãe e meu pai é meu filho, porque eu sou o avô do seu irmão. O meu pai e meu filho são irmãos. Meu filho é meu tio e a minha mulher é minha avó, por ser minha mãe e mãe do meu pai. Meu Deus do céu. Como eu sou o marido da minha avó, então eu sou meu próprio avô. Eu sou avô. Caraca, aí ele se matou. Se matou. Aí o cara se matou. É justo, né? O cara é seu próprio avô. Eu sou meu avô. Posso ler inglês agora? Ô, Joel, pode, Joel? Não. Pode? Não. Tudo isso aqui, não, tudo em inglês, não. Mas eu queria ler tudo. Não deu, infelizmente. É que eu fiquei sabendo que o Bahia foi pra Sul-Americana agora. Ficou bom, vamos pegar um time bom lá. Vai ser legal! Tu tá formando uma turma boa no Bahia. E tu tá onde, Joel? Eu tô de férias! Tá de férias, Joel? Tô na praia. Tô de férias, Joel. Ele tá lá com o pai. Tô de férias da Bahia. Tá lá pra fora com o pai. Tô lá pra fora com o pai. Tá jet ski. Jet ski. O João Santana vai treinar uns 3 times esse ano. Vai. Como todo ano. Ele treina todo ano. É previsão pra 2012. Ele nunca treina um time só. Quando a coisa apertar, alguém chama ele. Alguém chama. E na hora que eu tô lembrando aí piora. O nome dos caras... E o Celso Roth vai voltar, hein? Vai, claro. Ah, vai. Já volta. E aí, Lelê? Aí o casal tá na cama conversando, quando a mulher bocejando, com o marido assim. Ai. Vou dormir, querido. Boa noite. Boa noite. E eles assim... Boa noite. Ah, meu benzinho. Logo agora que eu ia abusar de você... Que é isso? Ah, então vem e abusa. Ui. Então pega uma cervejinha pra mim, umas azeitonas na cozinha. Umas azeitonas. Olha aqui, ó, sexta-feira, dia 30 de dezembro. Certo, mano. Tem Balada do Pretinho no Ano Novo, é show de Shangri-La. Isso, velho. Cheio dobrado, hein? Pretinho Básico vai estar em Shangri-La, dia 30 de dezembro, sexta-feira, junto com a banda Rollover, com Ederson e Sullivan, e ainda com Edu e Renan. Rollover e os Beethoven. E amanhã, vou aproveitar o embalo, amanhã vou estar em Cotiporã, no Texas Pub, eu e o Valdubinho. Amanhã à noite, Cotiporã. Texas Pub. Ah, Cotiporã é ali. Sim. Logo óbvio, ali. Óbvio que é ali. Ah, mas é ali, perto de... É na perto da cidade, ao lado de Cotiporã. Isso, ali. Perto de Fagundes Varela. Sabe Caxias ali? Isso aí. É os nossos parceiros de Fagundes Varela. Sabe Joinville? Joinville. Não é ali, é do outro lado. Não, não. Ô, meu, se você ainda não comprou presentes de última hora para o Natal, tá chegando a última hora. Ah, tá complicado. Especialistas sugerem a ida ao comércio pela manhã ou no intervalo do almoço. Porra, ferrou. Amanhã, então. Ferrou, né? Porque todo mundo vai ou na hora do almoço ou pela manhã. Não, bomba de noite, né? Percorrer noite, lojas bomba. Ao final da tarde ou no próprio sábado apenas em última hipótese. É verdade. É e dicas de presentes. Até R$100 você pode dar trajes de banho, cangas, regatas, chinelos, cremes hidratantes de marcas internacionais. Biografias como a do Steve Jobs, DVD de artistas em alta, como a cantora britânica Adele. Cara, coitada da Adele, ela não vai poder cantar por 2 anos. Não, mas ela voltou, mesmo? Parece. É, deu uma recuperada. Adel, sério mesmo. Recuperado. Vai fazer Adel, shows agora. Não, só Adel, teu só Adel. Recuperado. Tomara, tomara. Adel é a dos computadores, galera. Claro, seu computador. É, R$100 a R$200 você pode comprar camisas sociais, relógios, kits de sabonete de marcas importadas, caixas de filmes como a coletânea do Stanley Kubrick, fones de ouvidos. Cara, essa coletânea do Stanley Kubrick, deixa eu falar. Fala. Deixa eu falar. Fala. É uma baita coletânea, tem acho que uns 10 filmes do Stanley Kubrick. É, até 200 pila. Mas só vende Blu-ray, cara. Ah, para. Não tem DVD, é só Blu-ray. Blu-ray. Quem é que tem Blu-ray, cara? Quem tem Play 3 tem Blu-ray, cara. Quem é que tem Play 3, mano? Ô, cara, e deixar o toque aqui. E quem tem Play 3 não gosta do Stanley Kubrick, né? Vamos combinar. Ô, meu, Vamos deixar o toque aqui. Pô, galera que for no centro amanhã de manhã, ainda até, eu acho que até o meio-dia dá tempo de fazer a mão lá das cartinhas do correio, né? Pô, eu tive lá ontem, cara. É emocionante, né, cara? Pô, tu te sente tri bem tá fazendo troço assim, cara. E tem pedidos assim, cara, mínimos, cara. Você tem um pedido de vestidinho. Segunda-feira eu vou lá, de, cara. É, esse é Marcos Pianos, cara. Cara, segunda-feira sem falta. Este é Marcos Pianos, que perde a audiência, mas não perde a piada. Não, cara, mas então, tipo assim, cara, eu até queria dizer assim, porque muita gente briga comigo aqui durante o ano todo por causa da questão do futebol e até no próprio Twitter e tal, cara. E uma das cartinhas que eu peguei, cara, é de um menino pedindo uma chuteira e ele desenhou um símbolo do Grêmio. Porque as crianças fazem alguns desenhos também. E aí eu peguei, cara, deu e ontem uma grelha pra fui, ele. Não, cara, eu fui numa loja ontem e tinha, cara, uma chuteira azul, preto e branco. E eu comprei a chuteira pro gurizinho. Parabéns, Ale. Então, porque isso aí, cara. Não é porque essa gurizada fica brigando, às vezes. Até eu sou, às vezes eu sofro ameaças no Twitter. Vagabundo, merecido, né, cara? Então, vale a paz, cara. E vai, faça isso, cara. Vale, é tribom, cara. Sem dúvida. Sem dúvida. É válido. É muito válido. E o nosso querido Neto Fagundes falou hoje no programa da Uma da Tarde que o Instituto do Câncer Infantil está aceitando doações DVDs dos seus filhos, DVDs lá de historinhas, de filminhos que os seus filhos não assistem mais e você não tem mais o que fazer com esses DVDs em casa, leve ali na Francisco Ferrer no Instituto do Câncer Infantil. Eu amanhã vou fazer essa mão aí, vou levar lá um monte de DVD, cara. Bonito. Quero mandar um abraço pro Caco, cara. Que pô, não amigo, é mentira, o cara. O Caco é um amigão meu de infância. Porra. Que um dos pedidos que eu fiquei de arrumar era um violão pra uma criança que realmente eu não tinha. Daí eu botei no Twitter, uma galera se movimentou no Twitter e o Caco me conseguiu um violão usado que ele vai me entregar amanhã de manhã e eu vou entregar Caco, junto com as outras. Da Maria do Relento? Não, não, é o Caco, amigo meu da Oxigênio Comunicação. Valeu, Caco, obrigado então, aí. Tem outros violões aí pra tu fazer jogo, então, de repente. Não, cara, tinha um monte de crianças pedindo violão lá. Pois é. Mas eu só peguei uma. Foram várias pessoas que se dispuseram, não é? Sim, mas é que aí tu tem que ir lá pegar a carta, porque cada carta tem um número. É muito organizado. Enfim. Outro lugar, além do Correio, tem várias lojas, várias marcas fazendo isso também. O Bauru Country, aquilo da Getúlio Vargas, tá fazendo esse projeto aí também. A Lua, dá pra dar chagas ali, se não me engano, a Lua. É, Lua, isso Lua. Que é legal, não precisa ser só lá no Correio. Certo. Tá bem, 6:53, tá na hora do nosso querido Cid Moreira. Chega aí, Cidão. Boa noite. Boa noite, Cid. Ah, finalmente você vai me dar tempo para ler o Salmo. Tem todo o tempo do mundo todo hoje, Cidão. Tempo. Eu vou curtiu a gravação, curtiu a gravação do nosso Réveillon? Achei divertido, vocês são engraçados. Meninas, gostou das meninas, Cidão? Ah, na hora que elas entraram, melhorou e eu doei o meu brinquedinho pra elas. Que legal, Cidão. Mas tá sem pilha, né? Tá sem pilha. Tava estragado. Ah, querem experimentar pra ver se funciona? Olha, até vou querer. curiosidade científica. Vamos ver depois, eu vou te mostrar. É que às vezes ele funciona de outra forma. Com ele dedinho, é manual. Dedinho atrás. É um fantoche. Foi dedinho atrás ele mesmo. Você é muito bagaceiro. Eu não estava falando isso. Eu estava falando do meu carrinho. Muito bagaceiro. É tudo na base da maldade. A maldade não tem mais espaço. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada do... Aí eu não vou fazer os salmos. Não, mas tem tempo. Mandar um abraço pra rapaziada do Unificado, do Colégio Unificado, que tá se formando hoje. Festa de formatura no Grêmio Náutico União. Aí, galera, parabéns. Se liberaram do ensino médio. Que momento da vida, hein, cara? É muito coisa bom. Boa. Agora só é vai facu. Piorar. Agora é pior. Agora é só lomba baixa. Agora é se desune, né? Só o quê? Sai do Unificado, fica nos Unidos. Só o quê? Faculdade, facu. Ah, gostei. Faculdade. Ah, facu. Meu gosto muito. Gosto muito de facu. Tu já terminou o salmo? Cala a boca, seu merda. Eu vou fazer os salmos agora da minha maneira. Parece o Girimô, né? Não me confunda. Ô, Girimô. Ô, Cid. Ó, você. Tu viu a pesquisa que diz que cheiro de cookie faz as pessoas... Ai! Bolacha, né? A bolacha cookie. A bolacha que é. Faz as pessoas ficarem mais felizes. Claro, porque é o sabor da alegria, é um sabor doce de chocolate. O Pianches não estava falando com você. Ele falou comigo e pediu a mim. Desculpa, desculpa. Você gosta de cookie, seu Cid? Ah, é muito bom antes de dormir. Cookie é bom. Com leitinho, com leitinho. Ah, sua bichona, hein? Que isso, rapaz? Olha a sua bichona, rapaz. Tá louco? Tá, meu, Qual é o salmo? Veja que bonito. Qual é o nome? Assim que o dia amanheceu. Lá no mar alto da paixão. Dava, cala a boca, não estrague. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecera de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar longe de mim. Você é um imbecil. Tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Veja se entende isso. Vai nos caça-palavras, vai pegando aquelas palavrinhas e aí vai montando. Veja se você entende este que é bonito, este verso, esta frase. Já vou me esforçar. Amar é um deserto. E seus temores. Não entendi. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Se você não entendeu, você é um idiota por completo. Pô, então acho que todo mundo é idiota. Puxa, só as mulheres entendem o idiota. Ah, você também, ô Barbuxinha. Amar é um deserto, ou seja, é seco. Não. Amar é um deserto. É uma probabilidade de estar sozinho. A minha mãe é fã de Javan, mas ela troca todas as sofrimento. Letras. Então, ela canta tão errado, minha mãe, tão errado que faz sentido. E fica melhor, a sua mãe é uma boa pessoa. Acho que deu. Vem me fazer feliz. Vem me fazer feliz. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Você deságua em mim e eu o oceano. Deu problema e na voz esqueço do Brasil. Que amar é quase uma dor. Eu vou repetir todo o salmo porque é muito bonito o que está acontecendo aqui. E aí, a voz do Brasil! Boa noite! Obrigado, senhor!